Está 10 de pouso, 076. Rádio Salvador, boa noite, Oceania 63, zona 3, pronto, no plano de espera da ONU. P3-1-3, observe o tráfego na curta, se não, após a passagem ali, mantém, P3-1-3. Após o tráfego na curta ali, mantém, ONU 0, P3-1-3. Bruno 076, sala 52, libere pista direita, táxi Alfa, Juliette até o portão 612, não me escuta, no 076. Alfa, Juliette até o portão 612, é o 1076. Prontinho. M3-1-3, livre decolagem, 110 graus com 109. Autorizado decolagem, 90, Oceania 63-1-3. No 5, se a gente mantém a proa de pelo, desça para 2.000 pés, ajuste na 0-4. Ok, para 2.000. O 0 na 4. 3-1-3, decolou 5-4, chama agora o controle 119-8, uma boa noite. Prossegui com o controle 119-8, Oceania 6, 3-1-3, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Oceania 6, 3-1-3, decolado na Dael. Oceania 6-3-1-3, contato radar na decolagem, submantém a nível de voo 360, saiu Dael. 360 na Dael, quando possível voa Leda ou mais à frente. Precisa depois de Dael, Oceania 6313. Dime? Tuca, Papai Uniforme Charlie Alfa, Tuca, com transição Aracaju. Tuca Aracaju, obrigado. Nada? É, mais 10 minutos. 7. Cinco, autorizado ILS, XR, pista 1-0, reporte estabilizado. A reportagem estabilizada. Zona 78, desça para 3.000 pés, ajuste 1-0-1-4. 3.000 pés, 1-0-1-4, tá? 3.000, 78, pode ser considerar as restrições em TAP? Afirmativo. Receptor localizador avistado 5-5-1-5. Trip 5-5-1-5, chame torre 1-1-8, decimal 6. 8-6, grato, boa noite. Salvador, boa noite, trip 5-5-5, estabilizado em LS avistado. Boa noite, 5-5-5, checa o trem, tem pouso livre 1-0, 110 graus com 10 nós, 5-5-5. 5-5-5, vai reportar com o trem baixado de trabalho. Com trem baixado, travado, TP 5-5-5. Livre pouso no 0, 120 com 10 nós, 5-5-5. 5-5-5. Desça para 2.000 pés, ajuste 1-0-1-4, autorizado ILS, XR, pista 1-0, reposto estabilizado. 2.000, autorizado XR, reposto estabilizado, 3.1-7-8. 5515, solo 0 horas, libera a direita, táxi Alfa Juliette, terremoto do Pátio Uno, na minha escuta, 5515. Ok, Alfa Juliette, Pátio Uno, remota na sua escuta. 2224. Aguarda. Pronto, cópia. Prossiga, não se escuta, 2224. Juazeiro do Norte, 350, Aperzulu 19. Decola da 10 com curva à esquerda, saída Momo, transição Frote. Frequência do controle 119.8. A torre em 118.6, 2224. E confirma o seu código 5444, 2224. Ok, então é autorizado 350 para Juazeiro do Norte, decola da 10, curva esquerda, ponto Frote, ingresso na Aperzulu 19, chama controle 6198-2586 e aciona transpondes 444. Correto, informe pronto para push. Vamos lá. Mesmo 78 estabilizado, localizador. Tá 3178, chame torre 118, decimal 6. 26. Da 3, 178, final baixo travado. Da 3, 178, avistado, tem pouso livre na pista 10, 120 graus, 109, da 3, 178. Pouso pista 10, 3178. Então, eu poderia ocupar o box para a remota do, para o 3545, gentileza? Ficando a posição 13, 1-3. 1-3, ok, grato. Capitão com o sinalizador? Ok, agora estamos avistando aqui. Siga, siga a orientação da mesma. Obrigado. 178 Solo 06. Libere pista direita, táxi Alfa, reporte antes do Juliette para ingresso. Está indicando o portão 7, porém o mesmo ainda está ocupado com uma aeronave da companhia. Vamos aguardar qual será o novo portão para estacionamento 3178. 3178, livrando agora. Alfa vai manter essa Juliette aguardando o gate. A sua escuta. Aguarde 4 minutos no 074. Qual é a minha saída para o 074? A sua saída será Dael, Leda e Deve. Ou Liba e Deve? Dael, Leda e Bideve, ok? Ok, 1074. Está na escuta? Afirmativo, está 3305. Ok. Mantenha a escuta só um instante. Ok. 3178, seu portão agora é o de número 8. Pode ingressar via Juliette para o portão 8. Juliette para 08. Obrigado, boa noite. Boa. Está pronto para cópia? Afirmativo, pronto para a cópia. 4 da parte. Aguarde para o push. Aguarde. 0 com curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Frequência do controle 119.8. Seu transponder 54523305. Ok, autorizado Aracaju. Oh, desculpa, Recife, nível 330. Saída Puca. Transição Aracaju pela Upper Whisky 58, decola da 10 com curva à esquerda. 119.8 é o controle 5452 no transponder, o TAM 3305. Chamada pronto para puxa acionamento. Chamada para puxa acionamento, TAM 3305. 224, coordenem com a equipe de solo, vai passar a cauda 1 Alfa 321, que vai estacionar no portão 8. Após o parqueamento do tráfego, execute o push, informe táxi 224. Informará para o táxi, tá? O depois do seu 074, está pronto, cópia? Pronto para cópia, 1074. Guarulhos 360 na Peruísque 50. Decola no zero com curva direita, saída da El Leda após Bidev. Frequência do controle 119.8. Seu transponder 5451 no gol no 074. Autorizado Guarulhos, nível 360 com decolagem da cabeceira no zero, com curva à direita após decolagem, saída a Peruí 50. Dael, Lida e Bidev. Chamará controle 119.8-5451 no transponder. Pronto para o puxo acionamento no 074. Chamará para o puxo acionamento no 074. táxi 1224, passageiro da 37 a bordo, 2 horas e 30, Fortaleza, como alternativa. Livre até o ponto de espera, dando zero, quando pronto, chame torre 118-6-2224. Moraes, 118-6-2224. Salvador, muito boa noite. Passageiro 2224 se aproxima do ponto de espera da 10. Pronto. Boa. Autorizado a linha de decolar, 110 graus com 10 nós, 2224. A linha decola da 10224. Carreira 2224, decolou 17, chama agora o controle em 119.8, uma boa noite. 119.8, obrigado, boa noite, bom resto de final de semana para vocês. Obrigado igualmente. Obrigado. Mandou muito boa noite, é o passageiro 2224 no perfil da Golly, cruzando 1.300 pés. Vale, copy, mano, no perfil da Momo. Passageiro 2224, contrato radar na decolagem, submantenha nível de voo 350, saída Momo, trânsito ao frontier. 350 na saída Momo, quando mais cedo poderia coordenar para o direto de Juazeiro, com seu 3. Mantenha a saída agora de coordenação, passageiro 2224. Obrigado. Correio Salvador, é o TAM 3305, pronto para pushback acionamento. Autorizado, repórter, táxi 3305. Encontrar para o táxi, o TAM 3305.